Tá, eu vou falar dos mais bostinhas primeiro. Que é o Mala? Deixa... Também, né? Batman? The Dark Knight Rises? Ó, que agitou pra caralho. A cada 5 segundos chegava um e-mail. Ah, vamos gravar essa porra. Vamos gravar, que eu vou organizar isso aqui. É, que o Mala é o nerd alfa do bando, né? Caralho, cara. E ele falou comigo no MSN e não falou mais. Depois, tipo, ele drag me to hell, cara. Não, ele desencanou, né? Tá off mesmo. Um abraço, desistiu. PC da Xuxa, fodeu. PC da Xuxa, fodeu. Comprou a China, tenta gravar dele, aí o que acontece? Começando mais um CoisoCast, galera. Depois de 1 mês, 3 anos, sei lá quanto tempo sem gravar essa merda. Vagabundo! A gente volta aqui e a gente tem o Edu. Ô, quero agradecer aí pelo convite, obrigado por lembrarem de mim. Tem o Manhattan. Alô! Tamo aí. Tem o Leonardo, primeira vez no podcast. Sim, sim, um prazer participar do podcast que é puro fantastiquismo. E temos o viado que tá aqui pra quebrar galho, que é o Zéfiro. É nóis. O Zéfiro é o... Como é que chama? O Sidekick? O Sidekick da sua área. Que pariu. Pô, que beleza. De carreira, eu me sinto muito feliz agora. Obrigado. Eu sou o Robin do MDM. Porra! Que bom. Estou muito feliz. MDM é a puta que te pariu. Tipo esses caras da conversa. Pior ainda. É o Sidekick. Olha o drogado. Então, hoje a gente vai falar. A gente vai cagar aquela regra que nem a gente fez ano passado. Vai botar o link do último também no post. A gente vai falar sobre os filmes nerds, os filmes que interessam a gente. Foda-se a gente, não você. Pro ano que vem. Então, a gente vai cagar aquela regra: se vai ser bom, se vai ser ruim, o que, que a gente acha. E é isso aí. Começar agora numa escala crescente, né? A gente vai poder fazer do menos importante pro mais importante, enfim, porque a gente fala pra caralho. Então bora falar um pouco sobre Homens de Preto 3, cara. Estreia agora em 2012 e eu quero que o Zéfiro, que é um viado, fale. Cara, eu gosto de Homens de Preto, eu acho muito foda, cara. Boiola! Ah, é. Eu acho que combina com tudo. Que bom. Pra variar. Essa do Roberto foi premeditada, hein? Ele passou a bola já esperando. Ele... São segredos que só o host possui, meu amigo. Que bom. E eu acho que se manter o humor que era. Eu não gostei tanto do 2. Do 1 eu gostei mais. Eu acho que se manter o humor do 1 vai ser um filme legal, cara. O 2 eu achei meio fraco também, assim, na minha opinião. Cara, o 2 ele parece. Tem muito aquela dinâmica do desenho. Não sei se é, mas o desenho era maneiro, cara. Filme não funcionou, mas a dinâmica foi interessante. Eu assisti esse filme com a nítida impressão de que eu tava vendo o episódio do desenho mais comprido. Pareceu mesmo. Foi legal a homenagem ao Ed Wood, né? Dos personagens e tal, que no segundo filme rolou, né? Naquela Mas o 1 tem várias citações a personagens que é muito boa. Tipo, o Michael Jackson. Foi um bagulho muito da hora, assim. É, o Michael Jackson aparece no... Nem lembrava. Cara, sem zoeira, eu assisti MIB 1 umas 13, 14 vezes. Eu gravei, passou na tela quente, eu gravei. Às vezes pegava na locadora. Mas cara, eu curti, hein, aquele o terceiro, que tá pra vir agora, quando saíram as primeiras imagens, ficou uma coisa bem bacana. O Josh Brolin, né, que vai fazer o Z. Jay, o é o Jay que o Kay, que era o personagem. Vai fazer o Kay jovem, né? Passado. Cara, ficou muito parecido com o Tommy Lee Jones, assim, tipo, o cabelo penteado pra trás e tal. Eu achei maneiro. E essa parada, assim, de viagem no tempo, era legal, né, cara? E cabe no... na estrutura no, do filme, do plot. Do... Cara, depois que eles mostram que a gente não passa de um bando de alienígena dentro de um armário na rodoviária universal, cara, isso é genial. Podem fazer tudo, cara. Isso é genial. Aquilo foi genial mesmo, cara. Muito bom. Cara, mas eles meio que forçaram pra relembrar o final do primeiro, cara. Eu não achei muito original, não, hein? Não, eu achei legal, não achei original, porque realmente foi um momento pra. Pô, a gente fez um. O nosso universo é uma bolinha de gude de um alienígena monstruoso. Como que a gente pode fazer algo mais, né? Ah, vamos meter o mundo dentro do armário. É, aquela chupinhada do colarzinho do gato, né? Do primeiro. Sim, sim. É, eles sempre fazem um paralelo. No primeiro é o colar do gato, aí você vê que no final nosso universo também é dentro de uma bola daquela. E o outro foi aqueles alienígenas que, do relógio, cara. Vai saber se essa porra não é assim mesmo. Deus salve quem? O homem do relógio! É, isso era bom, cara. Isso era muito bom. Mas aí, digam aí, ó, para de cagar a regra dos filmes anteriores. O que vocês esperam aí do Homens de Preto 3? Cara, eu não sei. Eu tô com um péssimo pressentimento com esse filme. Porque é estranho, velho. Saiu o primeiro que é legal. Não é um filme genial, mas pô, um filme legal pra caramba, divertido e tal. Passou um tempo, veio o segundo que foi visivelmente caça-níquel. Assim, pegaram uma história fechadinha, porque a história do primeiro é fechadaça, assim, né? É, termina a história do Kay e tal. Aí eles fazem o segundo sem continuar nada do que acontece no primeiro, porque aquela... A Bina não tá mais, né? É, não é mais ela. Daí mostra que o Jay teve lá, sei lá, trocentos parceiros e neuralizou todo mundo. Acho que até o cara que faz o Zed é o mesmo? É o mesmo. Né? Tá. Bom, tá, vamos, trazem o Kay de volta, tá, mas é uma história que, o que a gente falou, parecia um episódio do desenho, a dinâmica parecia do desenho. Daí o Kay aparece, de uma hora pra outra ele é o senhor fodão e o Jay é meio que o aprendiz dele de novo. Agora pra vir o terceiro, cara, eu não consigo ver ele sendo melhor, entendeu? Ah, eu acho maneiro exatamente por essa parada aí de voltar no tempo, cara. Dá um frescor. Cara, viagem no tempo é um negócio que dá frescor pra qualquer coisa. Você vê tanta gente que curte aí quadrinhos, cinema e o Whatever A4, você vê filmes, HQs que tem essa parada do prequel, saca? Que muitas vezes dá certo. E eu acho que eu tô botando fé no MIB, no Homens de Preto 3, por causa aí dessa parada aí. Porra, isso vai dizer que não seria interessante. Assim, a gente gosta de falar, por exemplo, sobre pontos de vista diferenciados. Aquela mesma história que foi contada no primeiro, sobre Roswell, sobre a CIA e o caralho. Tipo, em louco, assim, né? Cara, é sobre o caralho, mano. Sim. Da forma que aconteceu, sacou? Não, concordo. A minha preocupação, eu concordo com você nisso, Lu. Assim, é até meio difícil você ver um filme que envolve viagem no tempo não ser no mínimo legal, assim. Mas, cara, não sei, bad feelings. Pessoal, que legal se os caras fizerem uma parada tipo Michael Jackson chegando na Terra, que negócio foda que ia ser. Cara, ia ser. Pena que ele já morreu, né, cara? Pô, Deus salve, Michael. Deus morreu salve, não, Michael. Voltou pro planeta dele, mano. Ele está vivo em nossos corações. Essa piadinha do primeiro que eles fazem com Elvis, hein? É, então. E essa é outra sacada genial do primeiro. Elvis não morreu, só voltou pra casa. Cara, que genial. Cara, a cena mais memorável que eu tenho do primeiro filme é aquela deles mostrando no telão. Ah, tal pessoa, ele é a cara do Will Smith, olhando assim. É muito bom, né, que ele comenta de não sei quem, ele fala, é um alienígena, mas tem muito. Aí ele vê a professora dele lá da quarta série, puta, eu tinha certeza, cara, e é legal que ela era um alienígena. E é legal que você olha a tela, cara, tem o Stallone lá no meio, tem os caras assim, puta, é bem foda essa cena, cara, é muito boa. É esse tipo de coisa que eu senti falta no segundo filme. Eu acho que o primeiro filme é um filme que se leva menos a sério, cara. Não se leva nada a sério. A nada. Primeiro sério. Filme, cara. O segundo já tenta incluir uma trama de amor, que não sei o quê, sabe? Ficou meio forçado pra mim. É, puta, ficou bem. Aquela traminha de amor ficou muito forçada, cara. Eu achei bem assim. Com certeza. É. Mas foda-se, Homem de Preto, Roberto II, manda ver. Vamos passar para o próximo filme da nossa seleção. Eu posso falar aqui que eu acho também? Não pode. Ô Manhattan, mas faz uma coisa pra diferenciar um pouco. Fala um pouco do Homem de Preto 3, cara. Porque a gente não falou. Oh, não, é conclusão, né? A gente tá esperando porra nenhuma nesse filme. Eu queria falar um negócio também, mas fala, Manhattan. Pois é, assim, no terceiro filme, né? Você vai ter uma trama que vai se passar também no passado. Vai se passar no passado, uma maravilha. É, em que o... Qual que é aquele carinha lá, daqueles braços lá, vai voltar no tempo lá, tentar, sei lá, ferrar com a criação da MIB. Aí isso vai ter efeitos no presente, né? E o Kay vai... Não, quem que é o... O Jay, o Will Smith, o Kay é o... Você tá bêbado, cara, tá? É, por causa de cachaça, né? Não, isso porque eu vi o filme 13 vezes, 14 não, vezes. Eu não consigo decorar uma letra. O nome do cara é uma letra. Ah, beleza. Fica em inglês, o seu inglês é nórdico. Mas então, o maluco no pedaço vai voltar. So you hello became the prince of a town called Bel-Air. Boa, perfeito. E o Duas pra salvar ele. Pra salvar o S. Marshall, né? Olha aí, olha os exemplos bem dados aí, como é que é outra diferença no negócio. É, e aí vai girar isso. Eu acho que, igual como todo mundo citou aí, né, da dinâmica do desenho, eu acho que vai ficar entre o 1 e o 2, cara. Eu imagino que vai seguir um pouco essa dinâmica do desenho. Vocês viram lá como que ele vai voltar no tempo? Coisa bem... Assim, é meio absurdo, mas lembra mais o desenho do que se espera ver num filme normal, né? Mas eu acho que vai ser bacana, cara. E eu acho que eu também não vou assistir, não. Igual não vi Thor, não vi X-Men até hoje. Ah, vai pra puta que pariu, mano. Porra, cara, eu tenho maior fé em você. Eu sempre defendo você, cara. E você me dá uma dessas. Não perdeu nada. E você não veio falar nada também, seu viado? A gente tava aqui defendendo o X-Men. No podcast, porra. Ó, só pra constar, quem que tá dirigindo o MIB 3? João Boa Batista. Boa pergunta. Até o Will Smith tem... Barry Sonnenfeld. Quem que é isso? É o famoso quem? Barry Sonnenfeld. Não é estranho não, hein? Nunca ouvi falar. Pô, esse cara já voltei rapidinho. Ô, garoto. Desculpa, ele é parente, não. Pode edição mesmo. Esse sujeito... Parente ele... entrando na gravação é foda, cara. É. Não, esse sujeito é o mesmo diretor dos outros dois filmes. E também de As Loucas Aventuras de Jamie West. Ah, cara, eu gosto. Agora, esse filme é uma bosta, mas eu me divirto, cara. Eu também adoro, cara. É muito divertido. Eu adoro esse filme, é verdade. Ele é ruim mesmo, cara. Mas, pô, eu me divirto vendo ele. É muito bom e tem a bunda da Salma Hayek. Ah. Sim. Mas, Roberto, passa pro próximo. Mas, próximo. Sim. Mas antes, eu só queria falar um negócio de MIB 3. Com esse negócio de volta no tempo, é bem possível que eles possam explorar a parada de uma realidade alternativa depois disso, né? Ah, cara, pra você ver, cara. Pô, esses filmes que são nonsense, eles abrem um leque de possibilidades pra você trabalhar com a história, que é maneiro pra caralho. E o Will Smith, ele segura, cara. O Will Smith, ele é um cara que tem um carisma, assim, foda. Você vê todos os filmes, até os filmes mais dramáticos dele aí, o filme que o nego chora pra caralho lá, A Procura da Felicidade e tal. O cara tem talento, cara. Ele é foda, ele segura a parada. Então, se rolar esse lance assim dos roteiros legais, né? Que, tipo, pô, agora vai ser um prequel, igual você falou aí, pode ser que se expanda pra alguma realidade paralela. Eu acho que a franquia até dá uma respirada pro futuro, cara. Uma parada meio Star Trek, você disse, Roberto? É, não, é, porque depois de Star Trek, sei lá, não tô lembrando agora, ou pode ter sido também Lost, trouxe pro grande público essa questão de universo paralelo, né? Assim como De Volta para o Futuro fez isso, exato, levemente nos anos 80. Exatamente. Que ninguém entende essa porra. É, tipo, não é difícil. O Apocalipse começou primeiro, hein? Que bicho. Ô, Manhattan, De Volta ao Futuro é dos anos 80, né? Oi? De Volta ao Futuro é dos anos 80. É, claro, não é bem... Ah, é. É uma realidade alternativa. Beleza. É que eu ouvi Lost, hein? Mas vamos passar para o próximo filme. We ain't on no government list. We straight don't exist. No names and no fingerprints. Saw something strange. Ainda continuando nos filmes que vão ser legais, mas não tão importantes, American Reunion, né, que é a continuação do American Pie, do original. Pra quem não sabe, tipo, o grupo original do American Pie fez do 1 até o 3, aí lançaram o 4, que é uma bosta, aí o 5 e o 6 são divertidos e eu não vi o 7. O 4 não é oficial não, cara, o 4 é galhofa. Oficial... 4, não. 4, 5, eu? 6, não? Eles são meio... O 4 é com um outro irmão do Stifler. Aí o 5 e 6 é com o primo dele e aquele irmão dele que aparece no 2, aquele moleque, já tá crescido. Não, mas o que tá contando na cronologia são os três primeiros, o American Pie, o 2 e o casamento. É o que tá contando então, na cronologia aí desse próximo... esses com os parentes do Schiffers são mais spin-offs, né, cara? É. Mas, cara, eu vou te dizer, o 5 e o 6 são divertidos, assim. O 4 é uma merda. Cara, mas fala a verdade, quem que não viveu aquela porra daquela época do primeiro filme, quando viu o cartaz novo, tipo, saca, a galera na mesma posição assim, mas todo mundo mais velho, 10, cara, puta que pariu, velho, é muito bom. É nostalgia, né, cara? Os caras, sabe, eles tiveram um bom timing, porque, querendo ou não, é uma galera, o Sean William Scott, que é o Stifler, ele tem carisma também, ele é um cara engraçado. Sim, e como é que ele nunca deu certo, né, cara? Como é que ele nunca vingou, assim, sem ser na franquia do American Pie? É verdade, ele é bom, né, cara? Ele fez um filme do Dude lá, não foi? É, não. Ah, cara, cadê meu carro? Muito bom, cara. Não, tem esse e ele fez um filme, acho que com The Rock também, não é? Que ele é um sujeito. Bem-vindo à Selva, que é uma bosta. Ah, então, essas paradas que ficam meio desconhecidas, mas eu falo assim, agora que tá tendo essa volta, entre aspas, do humor politicamente correto, já com Se Beber Não Case e tal, e coisas assim, o cara teria todo o carisma de fazer uma parada do naipe, por exemplo, como o Bradley Cooper lá, que ele se mostra um puta do ator foda pra qualquer coisa. Eu acho que aquele cara, como é que é o nome dele? O Stifler, o ator? É o Sean William Scott. Sean William Scott. Cara, eu acho que ele teria, porra, umas oportunidades bacanas de mostrar assim a parada. Hoje em dia, eu espero, cara, que dê certo o lance do American Pie Reunion. Uma porque, não sei se é Photoshop, mas vocês viram que a Tyra Wright tá bonita de novo, que ela tava caidaça, porra, né? Tá muito bem, hein? Essa é quem? É a amiguinha da Buffy? A Vicky? É a Lily. Garoto. Oh, I Met Your Mother. Não, a Lily do I Met Your Mother é outra, pô. E ela tava caidaça, parece que ela tinha feito umas cirurgias aí que deram errado e tal, ela tava zoada, cara. E no pôster ela tá bonitona de novo, se bem que pôster até, porra. É, pôster, né? Até a gente fica bonita, se coloca... Até o Zefro parece homem, irmão. Ai, alguém tem mais alguma coisa pra falar, cara? Eu só espero o melhor. Eu espero um nível de humor como o do primeiro, assim, sabe? Eu também, eu achei o primeiro o melhor de todos. O 3 é o mais fraco, mas o 2 também é divertido, cara. Não, o 3, assim, eu acho interessante que o 3 ele é o mais fraco mesmo, mas ainda assim ele é um filme legal. O 3 vale a pena pela cena do Stifler dançando, velho. Não, é muito cara, boa, aquela cena é muito boa, velho. Cara, sabe o que eu achei foda no trailer do American Pie Reunion? É que é aquela parada assim, que é tipo, por exemplo, como dizem com a molecada que cresceu vendo Harry Potter, sacou? Tipo, vendo a galera crescer e tal. E você pega o trailer do American Reunion, você vê que tá lá o Jean com a outra menina, a ruivinha, que enfiava a flauta na chavasca. E e você vê que a parada não muda muito, cara. É a mesma coisa, tipo, chega o filhinho deles lá e o cara tá lá, tipo, na internet, vendo um site pornô lá e fapeando ao seu bem viver. E enquanto na suíte, assim, né, no banheiro, ao lado, tá a guria lá dentro da banheira brincando com sua menina interior. E cara, o eufemismo do Edu hoje tá demais, cara. Repete isso daí, brincando com sua menina. Seu eu interior. Não, mas é muito bacana. Ela não é esquizofrênica, né? Ela tem porque você vê que a parada não mudou, cara. É aquela mesma lance da torta de maçã e tal. E é muito legal, cara. E, pô, a gente cresceu, a gente era moleque vendo isso, a gente agora tá velho, vai ver a parada. Eu acho que vai ser muito maneiro, cara. Eu vou, porra, eu vou no cinema, tô lá. Então, próximo tópico, cara, como a gente tá falando de filme que a gente... menos importante, vamos falar de o que era pra ter começado também, agora que foi ver, o Motoqueiro Fantasma 2. Nossa senhora, cara, esse daí. Cara, sabe qual é? Sabe aquele filme que, tipo, por mais que você veja que vai ser uma merda, por mais que você tenha lido reviews de que o negócio é uma bosta, porque as opiniões nos sites gringos que já assistiram a parada são totalmente negativas, mas sabe aquela parada que tu quer ver, porque você acha que, tipo, sabe, masoquismo, mas isso vai tirar alguma coisa daquilo ainda? Eu vou ver, cara. Eu vou me arrepender, mas eu vou ver. Eu vou porque eu sou um merda. Frente, né, cara? Você sabe que é uma merda, você sabe que você não vai gostar de ver, mas você vai, né, cara? Você olha. Cara, mas não, cara, tem como ser pior que o primeiro. Não tem como. Vamos guardar isso para futuras referências. Sabe uma coisa que eu tava pensando? No trailer, o cara vomita fogo, o cara mija fogo. Tipo, não, mas se ele peidar e acender um fósforo no rabo, o que será que acontece, cara? O triste disso aí é que, assim, o pessoal falou, não, porque a gente errou no clima, porque o motoqueiro fantasma tem que ser uma coisa mais pra terror, ele tem que ser assustador, ele tem que ser fodão. Aí vão, muda o visual, aquele visual queimado, né, ele com a roupa de couro queimada e tal. Aí vão no filme e botam ele mijando fogo, porra. Tá errado isso aí, como? Não, cara, aquilo... Putz. Não. Ele é a porra do espírito, por que ele tá mijando? Droga, não faz sentido. Cara, o primeiro filme não faz sentido, esse não deve fazer sentido também, cara. Assim, é que o primeiro filme, ele tem umas coisas assim que eu não entendo de onde tiraram, assim. O Johnny Blaze, ele é bobo, ele é viciado em jujubas. Cara, ele fica comendo jujubas, assim, puta que pariu. Por quê? Precisamos tornar um personagem em forma de caveira mais fofinho. É, cara, não acrescenta nada, assim. Então, assim, eu imagino que agora... Essa ideia do Cage, cara. Eles estão apostando no Nicolas Cage, exatamente, porque... O problema é que o Nicolas Cage é porra louca, velho. O Nicolas Cage é fã, mas ele é porra louca, mano. Cara, não. E ele é um cara que fala, não, eu curto quadrinhos, meu filho chama Kal-El, eu tenho uma tatuagem de Superman, eu sou foda. O nome do filho dele é Kal-El? É, cara. Mas ele é um babaca, ele não é um... Não, tipo, foda-se o Coppola, eu sou talentoso. Não, ele é legal, ele é talentoso, mas... Não, eu gosto dos filmes dele. Que insistência no mesmo erro. Con Air é o filme deles. É, tipo, pelo amor de Deus, eu gostaria de ser um herói. Não. Me transformem num herói de quadrinhos. Exato. A Outra Face também, mano. O filme dele é o... Aquele Senhor das Armas. Aqueles que ele rouba o bebê lá. Aquele é foda. Cara, eu lembro que uns anos atrás, assim, você pegar filme do Nicolas Cage... Era sinônimo de filme bom, cara. Ele não fazia filme ruim, assim, mas uns bons anos atrás. Daí, de uma hora pra outra, ele começou. Parece que ele começou a fazer só merda. Fez aquele filme do que tem um espantalho gigante na capa, que eu sempre esqueço. O que ele se perde lá presságio. Numa. Presságio é maneiro pra caralho, cara. Na boa. Não. Qual que é esse presságio? Presságio não é aquele dos números? Não, presságio é aquele. O fim do que mundo. O sol queima tudo. É Cientologia. O filme da Cientologia. Esse dos números aí, cara. Puta que pariu. Não, esse dos números é uma bosta, cara. Puta que. É uma arca de Noé 2.0, velho. A vontade que eu tinha era de mandar minha cabeça na parede pra esquecer duas horas do que esse tinha. Esse presságio, no fim do filme, o sol parece que. Tem explosões a mais lá e começa a queimar a terra toda. E parece que o sol fica grande, assim, vai chegando na terra. Dá spoiler. Dá spoiler pra todo mundo mesmo. Né? No fim do filme, ele morre, velho. Que legal, né? No fim do filme, os filhos dele são os únicos que sobrevivem e se encontram no Jardim do Éden. Tá feliz agora? Filha da puta. Sério? Vocês estão falando sério que vocês querem assistir essa porra. Fiquei feliz que eu estraguei o filme, porque não tinha como estragar mais. Mas não tem como ficar feliz. Tem spoiler de Vingadores hoje, hein? Tem spoiler de Vingadores. Porra, garoto. Assim, galera, Motoqueiro Fantasma 2, algo de bom será que pode vir disso? Alguém efeitos, acha? Efeitos, efeitos. Tem alguma gostosa? Tem alguma gostosa? Pô, verdade, vamos ver, MDB. Vamos descobrir. Cara, os efeitos, no mínimo os efeitos tem que dar maneira. Tem que melhorar o primeiro. O primeiro foi triste. Cara, só aquela moto lá, eu já me apaixonei pela moto do primeiro filme, cara. Cara, eu não achei os efeitos do primeiro filme ruins. Eu também não, cara. Não são impressionantes. Eu lembro que o Nicolas Cage dava entrevista e ele falava, porque a transformação é horrível, é não sei o quê, você vai ficar impressionado. Ele vai, começa. Quando o cara bota assim, a transformação vai ser horrível, você vai ficar impressionado, eu espero minimamente que seja algo do nível lobisomem americano. Não, aquilo sim é impressionante. Você tá exigindo demais. Ainda mais hoje em dia. Cara fala aquilo não tem computador, porra. Aquilo lá é na unha. Aquilo lá é Rick Baker... Deus o salve. Tem uma gostosinha aqui, desconhecida. Cara, e o visual dele tá uma coisa mais suja, mais dark nisso também, né? Não sei se alguém conhece. Violante Placido é o nome da mina. Cara, inglês nórdico eu também não conheço. Não, Violante é o nome dela, porra. Bora foto. Ah, resumindo, vai ser bom ou não? Espera alguma coisa ou vai ser uma merda? Cara, vai ter o Christopher Lambert. Ah, ele aparece no trailer. Tem o Idris Elba. Ele vai ser o negro do filme de novo? O Alderol também tinha. Eu acho que a única cena do Idris Elba vai ser aquela que aparece no trailer falando do Danny Keith, cara. Oh, grande cena. Tá aí a minazinha, mandei a foto. O Zé foi servindo para fins masturbatórios, né? Ô, oh, dá um caldo, hein? Ô, oh, louco. Dá pra gastar um tempinho aí. Ceia de Natal inteira, hein? Rapaz. Não é uma Eva Mendes, mas... Ah, meu irmão, uma Eva Mendes nem no sonho. A quem não tem uma Eva Mendes... Vamos passar para o próximo? Vamos, amiguinhos. Próximo filme. Da rodada, eu vou botar aqui no nível de interesse Homem-Aranha, o remake com o Homem-Ganso. Ah, esse eu tô botando fé, cara. Andrew Garfield. O Homem-Ganso que foi picado por uma aranha radioativa. Né? Será que, ó, o Edu tá botando fé, eu não tô. Será que esse Homem-Aranha vai ser o Lanterna Verde da rodada? Não. Olha. Interessante, hein? Não, até agora, cara, o que a gente viu de exceto que vão contar de novo a história do Homem-Aranha, vão matar o tio Ben de novo. Puta que pariu. Com não, e bota uma torcida grande. Só pra morrer. Ah, bom, não sei, né? De repente o cara fica meio filme, né? Os caras fazem que nem fizeram. Se você for. Tá, tudo bem. Se você for olhar o Homem-Aranha original, o tio Ben dura, sei lá, duas páginas. No Ultimate, ele dura umas. O quê? Umas três edições. No primeiro filme, ele também até que dura bem. O cara. Mas concordo, colocar o... Não tem porquê, cara, na boa. Não tem porquê fazer reboot do negócio já. O meu medo não é nem o reboot, cara, no caso. É que vocês acompanharam os spoilers da parada que estão saindo? Que vai ter aquela parada dos pais, do Peter Parker e tal. Não, não é nem dos pais. Isso também me deixou puto. Mas isso é meio que uma homenagem aos quadrinhos, né? Que tem um quadrinho que o Peter vê, né? Que os pais eram meio que agentes da SHIELD, uma coisa assim. No quadrinho clássico. Mas, cara, tipo, eu tava vendo uma notícia que, enfim, a indústria de bonecos sempre atrapalha, né? Dando spoiler de filmes da hora. Já fez isso com Vingadores. Sim, sim. E ela fez isso com Homem-Aranha, cara. Tipo, tava rolando um boato na internet. Tava rolando um boato na... Leonardo, cara. Não, não é nem o design, cara. Olha, saca só. Saca só isso. O Lagarto, beleza. Eu não já não gostei do visual dele, mas, tipo, aparece lá um kit de boneco, sabe? Aquele estilo Lego que você monta o cenário e tal. Aí aparece o Homem-Aranha, Lagarto e Lagarto SWAT. Porra, cara, eu vi essa parada, achei estranho pra caralho, cara. Não, e o pior, já tinha um boato de uma parada do roteiro que o Lagarto, o Kurt Connors, ia desenvolver um soro e ia transformar uma equipe da SWAT em Lagarto também. Nossa, aí vai ser bom, hein? O Gibi já teve isso, hein? Já, mas caralho, que bosta, velho. É, cara, quando eu vi esse spoilerzinho, você lembra de um episódio de Liga da Justiça Sem Limites? Que o Gorila Grodd, já na última temporada, ele fez aquele time de vilões e o plano dele era transformar a humanidade em gorilas. Sim, é. Cara, até no fim o Lex Luthor vira e fala, pô, esse é o seu plano? Porra! Cara, tipo, não tinha porra nenhuma melhor, né? É, foi exatamente isso que eu pensei. Falei, caralho. É, melhor do que a conquista, né? É, melhor do que a conquista. O objetivo é a conquista. Não sei, cara. É... Enfim, mas pelo menos vai dar margem pra uma porradaria legal, assim, no final. Se eles souberem trabalhar isso aí... Cara, o uniforme agradou vocês? Que... Não, eu não gostei, não. Eu também não gostei. Muita firula. Eu só não gostei do olho amarelo, mas de resto eu achei legal, porque eu sou uma das poucas pessoas nesse mundo que acham o uniforme do Ben Reilly bacana. Não, nada, mas tipo, pra mim ficou muito escroto, cara. Tipo, aquelas paradas do lançador de teia, sei lá, uma moeda, sabe aquelas moedas gigantes no pulso, aquele solado. Cara, tá tudo errado. Peter Parker vai ser skatista. É muita coisa errada, não, cara. Assim, ele é descolado, mano. Ele é descolado. Tá bom. Roberto II, você tá certo. Eu tô fazendo a mesma merda que eu fiz ano passado, que eu tava postando no Lanterna Verde por causa do Ryan Reynolds. Então, eu admito. Eu estou postando no Homem-Aranha por causa do Andrew Garfield, que, porra, paguei um pau pro cara. Namoradinha dele. Não, então. Você é namoradinha. Não, cara. Dele, eu paguei um pau pro cara na rede social. Achei que ele mandou bem pra caralho. Eduardo Saverin. É, exatamente. Mandou bem pra caralho. Caralho, e eu achei que, tipo, foi uma escolha bacana. Mas vocês já estão me convencendo de que vai ser uma bosta. A única coisa que eu acho interessante é que em 2014, quando vai sair o Homem-Aranha 2, eu já tô prevendo, hein, rapaz? Eu tô vendo os tacas aqui. Tá vendo os poderes... Vai ter a morte da Gwen Stacy, cara. Aí vai ser interessante. Então, do contrário... Não, esse, assim, tem muitas coisas nesse filme que eu olho com bons olhos, assim. O sujeito lá, um magrelo, chassi de borboleta, que pra mim parece mais com Peter Parker nesse sentido. É, uniforme, tá, tem muita firula, tem umas coisas que não faz sentido. Eu não entendo porque o Homem-Aranha vai usar quichute. É verdade, tá uma bosta aquilo, cara. Porra, mas assim, solta tudo e joga bom. É o Homem-Aranha da nova geração, boa. Cara, tá dor de ideia, tá tudo bem. Eu acho que isso no final das contas não vai afetar tanto. Agora, a parada que vai afetar vai ser o vilão, cara. Porque o lagarto, ele obrigatoriamente, ele tem que ser um vilão que tem que ser trabalhado, cara. Não é só tu jogar a parada. É igual fizeram com o Venom no Homem-Aranha 3. Ele tinha, porra, ele tinha que ter sido o personagem, o Ed Brock. Não, o Ed Brock, não o Venom. Ele tinha que ter sido trabalhado nos filmes anteriores, talvez pra dar certo. Sempre que rolou aquela parada de pressão do estúdio e tudo mais. Mas tinha que ser um personagem que teria que ter tido um background maior. Igual fizeram com o próprio Lagarto, com o Kurt Connors nos filmes do Sam Raimi. Tanto que o Sam Raimi pulou fora, provavelmente por pitaco do estúdio, né? Que ele colocaria o Lagarto como o vilão do quarto filme, se caso a franquia continuasse nas mãos dele. Então, eu acho que o Lagarto como vilão, assim, pra tu jogar de uma hora pra outra, não vai ficar uma parada crível, saca? E o problema é que o Lagarto, ele é tipo o lobisomem. É uma maldição, cara. Ele tentou desenvolver uma cura e se fudeu, saca? Então, porra, não é um estado que ele gosta, sabe? Que background, cara. Que drama, sabe? Que negócio que dá pra fazer um bagulho interno, um drama, tipo... Porra, imagina se tivesse continuado nas mãos do Sam Raimi. Continuar a franquia, assim, tipo, Sam Raimi sem produtor, torrando a paciência dele, falando assim, a gente fez o Homem-Aranha 3, teve que botar Venom, teve que botar o caralho 4 e ficou uma bosta, e agora aí, tu fez os dois primeiros filmes lá e ficou legal, agora comanda de novo. Faz o que tu quiser aí, continua a ideia que você tinha tido anteriormente. O que vocês acham que ia sair? Cara, mas no terceiro filme o Sam Raimi queria botar o Abutre. Cara, mas nossa, o Abutre pode ter um conceito bom. O Abutre dá pra tu jogar. O Abutre teve boas histórias, não, cara. Não dá. Dudu, mas assim, você... Cara, a gente aceitou o Duende Verde Megazord, caralho. Ah, não aceito. Não. Não aceito aquela porra, não, cara. Eu acho esquisito pra caralho. Ô, Roberto, você viu umas imagens que apareceram de supostamente teste de maquiagem de um duende que ia ser mais próximo, assim, do quadrinho? Não, cara. É recente. Cara... foi melhor ter ficado o Megazord. É sério. ia ficar ridículo, assim. Mas, Edu, você falou de trabalhar o personagem. Cara, o Dr. Octopus, no segundo, você acha que ele foi bem trabalhado? Ah, eu acho que ele teve, assim, a motivação... O desenvolvimento. Beleza. Foi legal, porque, pô, demora uma hora de filme até o cara... Agora, você concorda comigo que o que aconteceu... Não é uma maldição, mas o que aconteceu com ele foi... Ele tava procurando, não uma cura, mas lá uma coisa pro bem da humanidade, deu uma merda e ele ficou fudido, afetou a cabeça dele lá. Daí ele se apoiou dois braços robóticos no chão, se levantou, colocou os braços pra cima e riu que nem um vilão. Foi uma reação à merda que deu, né? Tipo, deu merda, ele reagiu e acabou se fodendo. Caramba, que vergonha disso. Não é uma coisa idiota, aquela origem dele lá no filme. Mas assim, ela é basicamente é trabalhar da mesma forma. Você tem lá, vai, vamos. O foda é que é o seguinte, cara, você tem, nesse filme, também no segundo, é que você já tem o Homem-Aranha consolidado, sendo um conto origem dele. Nesse filme, você vai ter que contar a origem do Homem-Aranha, você vai ter que contar a origem do Lagarto. É, puta merda, vai dar bosta esse filme, cara. Não tem como, né, cara? Caralho. Não, cara, é tenso mesmo, assim, tal, tipo... É por isso, às vezes, que tinha que até, no caso, um filme de origem, você botar a origem do Homem-Aranha, você tinha que criar um herói mais raso pro primeiro, cara. Porque filme de origem vai ocupar tempo pra caralho, sabe? Na boa, uma coisa que muita gente fala, por exemplo, do Super-Homem, agora com o Homem-Aranha também, que ficou mais famoso ainda no cinema, né, que o Marvettes presentes aí, que digam que é o personagem mais famoso da Marvel, né, o Wolverine, que qual é a rola, cara? Não, o Wolverine pode ser o mais, assim, que tá mais presente, mas o mais conhecido é o Homem-Aranha, cara. Então, todo mundo conhece, todo mundo sabe, cara, com grandes poderes e tudo mais, todo mundo conhece essa porra, cara. É igual o Super-Homem, porra, explodiu o planeta, o pai mandou ele embora e fechou, cara. Mas é bem isso mesmo, cara. Cara, eles podiam, eles podiam resumir, né? Podiam. Eles podiam fazer uma origem do Homem-Aranha que nem aquela introdução de Watchmen, né, cara? Uma série de cenas curtinhas, assim, de 5 segundos, sem diálogo mesmo. Né? Dá pra fazer, cara. Fica do caralho e você já começa o filme por aí. Ah. Tá esquecendo a elegância do diretor. O americano é tudo burro. Não iam entender. É, cara, e o Watchmen é ruim pra caralho também, o filme. Tem os personagens ruim pra caralho, né, cara? O Watchmen é foda. Tem um cara, tem um sujeito lá, azul, que puta que pariu, um pó, né? Enfim, vai dar merda ou não vai dar esse filme? Eu voto pra que vai dar merda, Capitão. Ah, sim, só uma coisa que eu gostei nesse uniforme é o seguinte, é impressão minha, ou aqueles olhos da máscara, eles são, na verdade, uma tela, sei lá, de metal, eles são tipo uma grade, aquela merda, não é? Parece, beleza. Pra mim, aquilo é mais plausível do que o Peter Parker do outro filme ter tirado uma lente da Oakley do cu e colocado na porra da máscara. já tirou uma fantasia inteira do cu? É, porra. Não, essa é a parte mais, tipo, oi, eu costurei isso daqui. Eu acho legal que os caras... Não, porque é impossível que um adolescente consiga fabricar sua própria teia. Ah, mas do nada ele costurar uma porra dessa é normal, né? Baixa o espírito nele da avó. Faz uma mesa branca, né? Esse uniforme desse filme novo dá a impressão que ele arrumou, sei lá, uma roupa emborrachada. Acendeu... Tipo de mergulho, né? É, tipo, pegou um... Sei lá, pegou uma faca, esquentou no fogão, assim, e foi fazendo a teia com ela, saca? Parece mais... É porque embaixo relevo até as teias, a impressão que tem é essa. Ficou até mais crível. Daí colocaram aquela porra daquela luvinha e o pichute e... Puta que pariu. Enfim, já estamos... Peraí, eu voto que vai dar merda. Eu quero o voto de cada um. Edu. Edu? Então, eu boto fé no... Eu boto fé no Andrew Garfield, acho que ele vai mandar bem, mas pelas ideias aí que vocês estão levantando, vai dar merda. Doutor Manhattan. Vai ser... uns 60% vai dar merda, 40% salva alguma coisa. Leonardo? Não, não perguntei pra ti, cala a boca. E aí? Leonardo, sua vez. Vai dar merda, vai afundar a franquia... Vão soltar na mão do Josh Schumacher. Que volte pra Marvel. Puta que pariu. Que volte pra Marvel. Puta, seria fantástico. Pô, eu tô torcendo pra todas as franquias voltarem pra mão da Marvel, cara. De merda em todas, né, cara? Agora, Zefro. Vai ser o filme do ano. Melhor filme do ano. Só pra dizer que a gente não errou 100%, né? Alguém botou fé nesse filme. Vai ser o filme do ano. Você vai chegar no cinema, o pessoal vai te dar um óculos 3D e um joystick pra você assistir. Ai. Puta, aquela sequência, que estilo em primeira pessoa, caralho. Estilo Mirror's Edge. Estilo Mirror's Edge, exatamente. Que é um jogo bosta também. O senhor lave sua língua imunda antes de falar mal de Mirror's Edge. Bichota. Eu zerei esse jogo, cara. Nossa, que jogo ruim. É, tudo bem, vai. Não vou falar disso, fudeu. Então, vamos seguir adiante, né? Então, Zefro, filme do ano, o resto vai dar merda, Capitão. É, passando aqui, vamos falar do filme que vai explodir o mundo em 2012, que é Mercenários 2, cara. Cara, eu não sei você, mas eu já digo que esse filme é foda, foda-se. Melhor filme do ano. Filme do ano. Até se for ruim, vai ser bom. É, aí que tá, exato, falou tudo. Não tem um argumento contra. Mesmo que for ruim, vai ser bom, cara. É que nem pizza, cara. Pizza, quando é bom, é muito bom. E quando é ruim, ainda é bom, cara. Cara, tu pode pegar... um belo exemplo. Tu pode pegar uma pizza. Pega uma pizza e coloca lá... bacon, catupiry, lombinho, salame... mussarela, presunto, mesmo que fique uma porcaria, um cara que cozinhou, colocou no forno e cagou, que deixou passar, queimou a massa, ficou uma porcaria, cara, o negócio compensa, velho. Tem o Chuck Norris, cara. É o único que não curtiu Mercenários. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Pô, alguém retira esse cidadão desta conversa? Nesse momento, de preferência. É muito violento. Credo. Não é isso, cara. É que eu achava que ia ser uma coisa tão... Eu achei que, sei lá, que eu ia espremer o TV. Ia sair sangue, cara. Não. Isso é homenagem. Você esperou um filme bom. Não, é homenagem. Cara, a única coisa que eu tinha que esperar era um filme bom, cara. Mas nem um filme medíocre. Não. Comando para Matar. Comando para Matar, cara. O filme, ele tem dois atores. Tem a Gisele Thier... e tem o... Hurk. O Mickey Hurk. O resto é... Cara, um bando de procurando, velho. Eu não esperava algo diferente, cara. Eu não esperava algo exato. Não tem como esperar algo diferente. Cara, aquilo... Puta merda, cara. Muito ruim aquilo lá. Cara, eu não gostei. E cara, olha que... Eu cresci assistindo filme do Stallone, Chuck Norris, e, cara, chegou o momento de reunir a galera e é aquilo. Cara, Não. Você deixou seu senso crítico falar por você, cara. Esse filme é o tipo do filme que esquece, velho. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso, é clichê. É uma opinião clichê pra caralho falar verdade. Esse negócio. Tipo, ah, não sei o que, esquece, desliga cérebro, não sei o que. Mas é verdade, cara, esquece. Vê esse bagulho explodindo. Vê Stallone. Pô, mano, vê Jet Li dando porrada. Cara, nem o pai do Chris salvou, cara. Só Stallone. Puta que pariu, alguém tirou o rato da conversa, pelo amor de Deus. Cara, bicho, não dá pra engolir o mercenário. O pai do Chris com aquela 12 automática levando o nego no corredor, cena memorável aqui. Cara, não, é legal ele preparando a cena, né? Ele lá no avião, pega a arma, tá fazendo carinho na arma e fala: o importante é o barulho. Aí passa 10 minutos depois, tá ele correndo naquele corredor lá, cara, explodindo todo mundo, velho. Cada tiro um nego. É muito louco aquela cena. Muito bom. Ô Manhattan, faltou você assistir bêbado, cara. Você tinha que assistir com, cara, uma jarra de cerveja, um pernil no osso. E aí sim. Quando construir uma parede. Não, mas é, cara. Estilo pedreiro. Não, né? Espartano mesmo, cara. O negócio. É, cara. Conan, velho. Tem que assistir que nem. Como Conan assistiria esse filme, assim? Você tem que assistir assim, cara. Esquece história. Qual Conan? Esquece interpretação. É, não o Conan do Momoa, por favor. Ah, tá. O Conan de verdade. Bem que podiam colocar, tipo, Momoa só pra morrer no Mercenários, assim, né? Não, ele não merece. Tinha que morrer já na hora que você passa lá o nome das pessoas, né, que começa o filme. Não, peraí. Já, antes de passar o nome do diretor, já parecia ele morrendo. Não, faz ele morrendo que nem o Kenny em South Park, né? Passa o episódio inteiro sem morrer. Ah, eu não morri. Aí desce os créditos e mata ele, assim, né? Não, mas peraí. Vai ser esmagado nesse crédito. Cara, um bom motivo, o bom motivo único, assim, sintetizando tudo que a gente disse, vamos relembrar aí, quem tá na parada? Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Van Damme, que esses são os top dos tops das antigas, né? Aí tem Jet Li, e tem o fodão lá, o careca lá do Adrenalino lá, como é que é o nome dele? Jason Statham, cara. Pô, velho, eu quero que tenha Mercenário 3, 4, 5, que no 3 coloque o The Rock, coloque, sei lá, cara. Steven Seagal, o pai do Chris. O pai do Chris? O pai do Chris já tá, irmão. Não, eu tô falando, você tá com personagens bons, o pai do Chris é o melhor, velho. Tem aquele outro, o lutador do MMA lá, de orelha fodida lá, o Randy Couture. Randy Couture. Cara, tinha que ter o Hulk Hogan nesse filme. Puta, velho. Que é, Hulk Hogan, cara. Hulk, ia ser muito foda. Isso é foda, velho. Botava o Hulk Hogan pra lutar com o The Rock. Puta que pariu. E bota o Vin Diesel em um também, que esse é muito foda, cara. Pô, Vin Diesel também, cara. Mano, esse filme ia explodir de tanta bomba que o elenco ia usar. Você vê que barato, cara. Já matava um. Eu pegava toda essa galera e botava o Michael Bay pra dirigir, cara. Caralho, velho. Ô, Stallone, ouve o CoisaCast aí, ó. Ouvindo a sugestão. Manda o link pra ele. Vou mandar o link, vou encaminhar com o e-mail. Mr. Stallone. Please, listen to us. Vou traduzir isso, vou mandar por escrito essa parte em inglês pra ele escutar e ler a legenda, assim. Ah, vou mandar pelo Twitter, né? Vai que ele lê. Vai que cola, né, cara? Cara, a única coisa que me deixa triste com Mercenários é o fato de ter acontecido depois da morte do... Caralho, do bigodinho. Pat Morita. Bronson? Não, Charles Bronson. Cara, Pat Morita, cara. O Pat Morita também morreu e não pode mais estar. Mas Charles Bronson, cara. Charles Bronson. Porra, podia botar o Clint Eastwood no terceiro. Caralho, velho. Caralho. Não ia dar certo, cara. Assim, a cada sessão que eles tentassem mostrar o filme, eles iam botar no projetor. Né? Hoje em dia nem é mais. É projetor assim, mas é digital tal. Não tem mais o negócio da película, do rolo, do filme, né? Tipo, os caras filmam tudo digital. Eles iam botar o bagulho na tela e a tela explodir, simplesmente. Eu falei do Charles Bronson. Cara, se eu tivesse envolvido nesse filme, ia dar um jeito de colocar, não sei, ia dar o Schwarzenegger na mesa dele, ia ter um porta-retrato com o Charles Bronson, assim, tipo, ó, o mestre com carinho, qualquer coisa do gênero, velho. Pensa bem numa evolução. Uma evolução da série. Tipo, a série é um filme reunindo os negros mais fodas do cinema brucutu dos anos 80, 90 e cabelar dos anos 2000. Imagina se eles pegam um conceito, assim, de no terceiro filme botar como vilão nego só pra se foder. Tipo, só o nego que você sempre quis morrer, tipo Robbie Williams, sabe? Bota... ó, respeito com o Robin Williams, que a filha dele chama Zelda, hein, mano. Não, é, o cara merece o respeito. Bota, cara, os negros só pra morrer, assim, cara. Tipo, sei lá. Tipo aquela galera que a gente quer ver morrer, sabe? Chama um cara do Crepúsculo pra morrer no início. Boa. Uma explosão, voando membro, assim, sabe? Cabeça de boneco feita de látex. Essa porra, olha esses conceitos, assim. Olha os conceitos surgindo novamente. O Stallone, né? Tá me ouvindo? Cara, esses caras não sabem ganhar dinheiro, bicho, não é possível. Pô, eu vou virar consultor do Stallone, cara. Oh, pensou que legal, eu virei equipe de consulta do próximo filme. Pensou que fora tu vê o Ed Murphy morrendo. Cara, imagina o Ed Murphy daquela risadinha dele, né? Que ele dá em todos os filmes e toma um tiro de escopeta na cara. Explode. Ah, o Ed Murphy é um tiro da pesada, cara. Não, é sacanagem. É verdade. Não, mas o passado, o presente e o condena. Tá. É, né, porra, e o passado, cara, que tá foda. Já tem uns bons 15 anos aí, viu? Que ele não dá um adentro. Todo filme dele é uma vergonha. Então a gente já se empolgou demais com esse filme, mano. Então, vamos passar pro próximo, cara. Agora a gente vai entrar na lista dos tops do próximo ano. Vamos começar ainda. Prometheus, cara. Prometheus, tipo, não sei se vocês já viram o trailer, eu vi. Caralho. Eu achei sensacional, caralho, cara. Ridley Scott tomando de volta a franquia Alien. Eu espero muita coisa desse filme, sério mesmo. Espero um filmaço, cara. Cara, mas vai ser um prequel? Não vai ser um prequel? Vai ser um prequel. Só que teve a parada. A questão é que, tipo, pelo menos na minha visão, cara. Um dia eu comprei a quadrologia Alien em Blu-ray, né? Porque eu, enfim, sou uma putinha do Alien e eu não podia deixar passar. Aí eu peguei pra ver, cara. No primeiro Alien, que foi o Ridley Scott que criou toda essa porra. Yeah. Né? O primeiro Alien, você vê que tem um carinho, tipo, eu criei essa porra, ele explica, sabe? O Alien é um ser perfeito. Você assistiu o comentário? A gente veio atrás do Alien. Você assistiu o comentário do Ridley Scott? Não. Mas eu vi a versão do diretor, cara. Eu vou ver com comentário depois, cara. Se for um filme que eu curto muito, eu gosto de ver assim, comentário do diretor. Bom, ver esse comentário do cara que fez a parada, pô, é a melhor coisa. Ainda mais um filme que você gosta muito. E, cara, Alien, a franquia, pô, só teve diretor foda, pelo menos do 1 ao 3. Não sei quem dirigiu o quarto. Quem dirigiu o quarto? O quarto é o mesmo que dirigiu Amélie Poulain, não é muito conhecido. Então, cara, o Ridley Scott, James... O quarto é uma bosta. James Cameron e o David Fincher, porra. Oh, pois é, fora. Mas é, o primeiro, cara, o primeiro ele se preocupa em contar o que é o alien. Você pega, é um organismo, não sei o que, aí você vê aquele alien gigante com um buraco no peito do ovo que saiu. Aí é um desconhecido. O 2 é meio assim, é como se Ridley Scott chegasse com um boneco novo no meio da roda de amigos. Olha, esse daqui é o, sei lá, o super bacana. Ele tem poder tal, não sei o que, veio de tal planeta, e ele é foda pra caralho. Aí o James Cameron, pô, me empresta aí. Ele pegou, inventou mais um bando de coisa. Tipo, ah, o super bacana também tem visão de raio-x, solta laser, voa. Mas não se propõe explicar o porquê, sabe? O 2 é um filme de ação, não é um filme ruim. É um filme muito bom. O 3 eu também gosto, que é o da prisão. Massa véio. Só que... Não, não chega que o massa véio é quando o filme é ruim, mas é bom. Alien é bom, cara. Alien é muito bom. A questão é que o Ridley Scott, ele tem essa preocupação em te explicar o que é o Alien, como ele surgiu. E no primeiro fica bem claro que os humanos, pelo menos a companhia, já tinha conhecimento do alien, no caso, né? Do ser, né? Que ele foi lá pra buscar. Então eu acho que ele vai explicar isso e vai ficar maneiro, sabe? Fora no... que esse filme vai ter a Charlize Theron. Ah, sim! Garoto. Eu não assisti o trailer, eu sou um verme. Tem alguma referência aos aliens nele? Aparece alguma coisa? Tem, o planeta lá do primeiro, cara. Ah... Muito bom. Que Prometheus é a nave, né? Que lá sim, os caras encontram que tá cheio dos ovos lá. Sim. Eu acho maneiro do primeiro Alien, né? O cara encontra uma nave num planeta desconhecido longe da Terra, cheia de ovo aberto, ele mete a cara no que tá fechado ainda pra abrir. Gênio, né? Gênio esse cara. É bem aquela coisa de filme de terror mesmo, né? Você tá sendo perseguido por um maníaco, o que que você faz? Você, vamos nos separar, né? Vamos nos separar, você se tranca num quarto, num lugar isolado, sem a menor possibilidade de fuga, e... Ah, enfim. Mas é, cara, esse filme aí eu tô, eu não assisti, eu não vi nada até agora, mas assim, eu tô, pelo que eu li até, eu tô bem afim de assistir, cara, pelo... Eu gosto muito do primeiro Alien por ser um filme mais de... É um suspense, né, cara? O primeiro Alien é um suspense. Meio terror, meio suspense. E tá com cara de que esse filme vai ter pelo menos um pouquinho, assim, disso, entendeu? Então, esse meu voto é filme foda pra caralho. Não sei você. Esse pra mim me empolgou pra caralho, mas não sei a galera do site e tal que tem, que acompanha. Não, acho que até. Eu ia falar do Hobbit, mas vamos falar primeiro dos Vingadores, cara. Não, aí você quer comprar a briga. Como Vingadores assim? É o top do top do top, cara. Ah, não. Cara, não, é tão não, bom ter o um Marvete no blog, cara. Não. É muito bom. Não, eu. Não, alguém me desconecta daqui, eu vou embora. Não, cara, isso que a gente falou agora há pouco sobre os mercenários, cabe aos Vingadores também. Não tem como ser ruim. Se for ruim, não, bom, calma, muita calma nessa hora. Não, mas porque calma você é um viadinho, você não gostou de mercenários, cara. Cara, eu não gostei de Mercenários, cara. Não tem história de clã, não tem roteiro. Você não gostou porque você não tem passado, cara. Cara, eu tenho, é por eu ter passado que eu não gostei, bicho. Não, assim, ele quer dizer assim que, cara, eu concordo com isso. O Vingadores vai ser Mercenários com só que com super-heróis. Vai juntar todos os heróis num filme e botar eles pra sair na porrada. Quem chama esse cara pro vlog? Quem chamou? O Creed. Alguém chama o Creed. Galera, eu não sei se vocês repararam, até umas últimas notícias que tiveram. Ah, novidades a respeito dos Vingadores. Vocês viram essas notícias do suposto roteiro? Caralho, cara, que foda, que se for isso mesmo, mano, eu vou dar cambalhota na cadeira do cinema. Mas vai ter o Caveira Vermelha? Não, mas assim, o que eu achei legal foi. Ah, é cena tal. Hulk saindo na porrada com o Thor. Ah, outra cena. O Capitão América saindo na porrada com o Homem de Ferro. Ah, na outra cena, não sei o que. Cara, tipo, os heróis dando porrada entre eles, cara. Vai chegar um ponto que eles vão lutar com o vilão, porque, todo mundo já lutou com todo mundo. Beleza. É bem assim, né, no início, porque, tipo, o Loki engana, então ele pode jogar um contra o outro e tal. Aí você vê que tem treta, né, no início, assim, do Capitão América com o Homem de Ferro. Ah, um homem sem armadura, e o que você é? Eu só sou um milionário, inventor, filantropo. Cara, o Donald Jr. é foda. Mas você sou um gênio, né? Você já leu as primeiras histórias dos Vingadores? As originais? Eu tenho aquele encadernado que eu ponho. Você tem encadernado? Cara, eles não se suportam. É foda. É, tipo, sabe, reunião de condomínio. Mas, ó, na boa. A gente discutiu isso ano passado quando a gente falou do filme do Thor. E isso vai acontecer esse ano. Cara, isso é uma coisa sem precedentes na história do cinema. Na história do cinema, porra! Nunca aconteceu uma parada assim. Cara, mas isso é muito bom. O público gosta disso, sabe? Ver o não, público não gosta. O público não gosta. O público gosta, cara, porque nunca gosta. Viu, porra! Calma, filho da puta! Calma! Bicho. Não, eu vou, adoro quando o Edu entra nesse modo empolgado, cara. Agora a porra ficou séria. Eu vou falar uma coisa que acho que o Manhattan vai ficar contente. Tá, esse filme não vai ser Mercenários com os heróis. Vai ser algo além. Por quê? Na verdade, se você fosse fazer Mercenários, que nem vai ser Vingadores, não seria você juntar o Stallone, o Schwarzenegger. Seria assim, você fazer um filme que vai ter o Cobra, o John Matrix, o Ivan Drago, tipo, juntar os personagens, assim. Exato, cara, na boa. Eu falei. Só que vai ter roteiro dessa vez. Mas eu falei, não gosta, não. Não gosta porque nunca viu, não. Vai gostar porque não tem como. Cara, aquela parada que a gente tava conversando off-topic antes de começar o podcast sobre o Tarantino's Mind, o Selton Mello, o Seu Jorge, o cacete do Tarantino fazer sempre o roteiro no mesmo filme. Imagina a parada assim, tipo. vários filmes que o cara fez, tinha aquele personagem, aquele outro filme tinha aquele outro personagem, aquele outro filme tinha outro. De repente, bota um filme e junta tudo. Pô, a gente que curte quadrinho, a gente entende essa parada do lance assim, cada um tem o seu. O crossover! Peraí, deixa eu tentar exemplificar a parada que eu quero dizer, que por que o Vingadores vai ser foda de qualquer jeito? Tem um quadrinho de todos os personagens. Porra, eu não vivia nos anos 60 e tal, não sei qual é que foi. Mas, cara, eu sempre li quadrinhos de heróis diversos. E quando a porra toda juntava, que era uma parada assim, tipo... Por exemplo, o bagulho que é uma merda. É uma merda, é ridículo, é chato pra caralho. Marvel vs DC, saca? É uma merda, mas cara, que foda. Eu tenho com orgulho a todas as edições aqui em casa até hoje. Saca? Eu tenho com orgulho. Eu me pego relendo aquela porra, vira e mexe, cara. Não, faz isso não. Eu leio, cara. E Vingadores, cara, vai ser mais ou menos. E você adorou o Wolverine ganhando do LOL? Não, jamais. Fala a verdade. Foi uma bosta. Isso aí já é outra discussão. Mas que foi foda, cara. Porque é uma parada que. Aquele negócio que todo mundo quer ver, que é um negócio que é junto, assim. Várias coisas separadas que foram, porra, sendo montadas, assim. Eu tava falando. Peraí, desculpa. Agora que ele parou pra respirar. Eu tava falando. O outro veio pra interromper ele, botou uma vírgula. Eu tava falando agora há pouco do Homem-Aranha, daquela parada do lagarto. É meio que um negócio parecido, mas com expoente, porra, ao extremo, cara. Que é um negócio. Pô, tem os filmes. Tá, são legais, cara. Pô, os dois Homem de Ferro são foda. O Hulk, eu achei legal pra caralho, independente da opinião aí que geral teve. Teve o Thor, que foi foda. O Capitão América, que surpreendeu. Cara, ver essa galera toda junta no mesmo filme, não tem como, não vai ter como ser ruim, cara. É verdade. É legal que eles vão ter um filme de ação com vários personagens e todos eles já estão desenvolvidos, né? Se eles quiserem, já com 5 minutos de filme já vai ter porrada. Parabéns, cara. Parabéns. Leonardo mandou a pau. Parabéns, cara. Exatamente isso. É isso mesmo, cara. É isso. Cara, ouvinte, se você para de ouvir agora, porque ó, um Hobbit vai ficar na frente de Vingadores. Marvete, desliguem agora o computador, vai fazer alguma outra coisa. Parem de ouvir. Hobbit tá e o Batman. Não, o Batman, ainda por cima, o Batman. Cara, quem que é. Não, quem que é puta do Hobbit aqui? É o Robert II? Quem que botou esse cara pra apresentar o. Deixa não, eu ir aqui, não. Peraí, Ana, por favor, Ana, edita. Expulsar. Ana, edita essa parte. Você pega toda a parte dos Vingadores. Não, mas que Hobbit, Ana, caralho. Fala dos Vingadores aí, porra. Hobbit. Ah, não, é o Edu que vai editar, né? É o Edu, bota essa parte no final, cara. O Edu vai cortar toda a parte do Hobbit que a gente fala. Não, mas Hobbit é mais foda que Vingadores. Ah, não, Zé. Opa! Ainda bem que esse daqui não é presencial, cara. Que se fosse presencial, ia ter porrado hoje, hein, cara? Ia ter porrado. Não, fala mais. Que Hobbit o caralho. Fala mais os Vingadores aí. Ah, Vingadores é um filme. Uma coisa que assim, tá tendo um spoiler louco, né, de Vingadores. Tá saindo spoiler. Peraí. Mano, eu sei exatamente o que você vai falar. Vamos avisar antes, porque é pra nego não falar, tá dando spoiler. Vamos dar spoiler. Não gostou? Foda-se, cara! Os spoilers supostos, que nem é spoiler, né, cara? É especulação. Especulações de spoilers. Né? Não avisa porra nenhuma. Fala que o. Fala aí, corta. Abertura do post. Spoiler free, cara. Post, tem spoiler, sabe? Ó, o primeiro até spoiler. Parece que o nosso público se importa. Metade dos comentários é pra xingar a gente e a outra metade é nossa. E a gente também. Se você dividir em terços, são anônimos. Ah, e de podcast são 3-4 partes. Anônimos, pessoas xingando a gente e o Hember. Um abraço pro Hember. Criador. Primeiro spoiler pra quem tem medo de spoiler é: sua mãe tá dando pro encanador agora, nesse exato momento. Agora, sua mãe e seu pai estão no baile dos enxutos. Agora, provavelmente é o que o Edu também tá pensando, é porque eu acho que, pelos spoilers que estão soltando agora, você vai ter o Caveira Vermelha, você vai ter o Thanos. Peraí. Você formulou a frase de forma errada. Você vai ter o Caveira Vermelha fazendo uma participação e você vai ser o Thanos, porra! Ai! Galera, mas assim, vocês realmente acham que o filme vai ter os Vingadores? Então vai ter o Hulk, o Capitão América, o Thor, vai ter todos os heróis. Aí vai ter o Loki, os Skrulls, o Thanos, o Caveira Vermelha. Cara, mas continua a tia do Batman. Essa que é a minha preocupação. Vai ser uma bosta. Não, não, bosta não. Cara, pensa nesse barato com o filme. Pensa nesse negócio pro futuro, cara. Tipo, porra, teve 4, 5 filmes pra, pô, que foi o prequel, o início dessa parada dos Vingadores. Pensa no futuro, cara. Pensa nos outros que vão vir. Porque ó, eu acho que eles estão usando o Caveira Vermelha pra fazer o filme do Capitão América, o 2. Eles devem usar algum elemento. Provável. O Thanos deve ser mais pra um segundo, um Vingadores 2 também, não? Eu acho que seria melhor. A minha preocupação é usar tudo isso de uma vez num filme só, imagina? Vai ficar meio bagunçado. Que vai ter Skrull, aí o Loki já é, e confirmaram outra vez, a empresa de boneco divulgou que o Caveira Vermelha vai ser o segundo vilão. Não precisa ser vilão, Roberto. Não precisa ser vilão, só precisa aparecer, cara. Que só apareça, faça uma ponta lá, faça qualquer coisa. Fizer isso, aí é beleza, eu concordo com o Edu. Agora, se for usar demais o cara, sei lá, eu acho que fica meio estranho. Eu enxergo mais a possibilidade de Caveira aparecer como uma ponta mesmo, assim, em alguma cena, talvez até pós-filme, aparecer ele tendo algum diálogo com o Loki. Porque assim, tá, faz sentido. Na hora que ele encosta a mão lá no cubo cósmico, ele é sugado lá pra Árvore dos Mundos. Pra Árvore dos Mundos. Enfim, né? Então você pode até. Mas assim, primeiro, você teria que pegar lá o agente Smith e pagar um cascalho lá pra ele e fazer, sei lá, 10 segundos de cena. Não, mas ele faz, ele é foda. Ele não tem frescura, não, cara. O Hugo Riven, ele é foda, cara. O Thanos seria, eu acho que seria mais uma aparição de fim de filme também, sabe? Isso pode ser, sabe, aquela que explode cabeça no final, assim. É, tipo, chega, deu merda, a invasão não deu certo e tal, aparece o Loki fudido, pô, que bosta, não deu certo. E aparece o Thanos fazendo comentário, parece que eu vou ter que resolver isso eu mesmo. Aquele bem clichêzão assim, sabe? Caralho, caguei uma regra agora, foda. Não. Escreveu não, muito bom. O roteiro dos Vingadores, o Leonardo. Muito bom, cara. É perfeito pra continuação. Você acha que os caras querem fazer o primeiro filme e faturar os tubos e parar por aí? Jamais! Não. Eu acho que pode ser uma parada, tipo, sei lá, o Thanos observar o uso de uma arma tipo cubo cósmico e querer roubar a parada. Sabe? Por que vocês acham que colocaram a porra da manopla do infinito no filme do Thor? Foi de graça? Foi só pra nerd ficar gozando, falando, porra da manopla lá, que legal. Cara, na verdade, cara, foi. A manopla não, mas a Cat Dennings eu acho que foi. Não, a Cat Dennings, beleza. Mas não foi, cara. Não foi de graça, velho. Cri, momento de reflexão. Nossa, eu pensava que tinha dado delay na minha conexão. Nossa. Eu comecei a refletir, cara. Só que refletindo. É que todo mundo tá tão empolgado que tem aquela hora da pausa, né? Tipo. Eu acho que o Zé foi viado. A Vingadores está uma droga. Não, bom é um filme da porra do nanão que Hobbit, o dedo na porra do anel e sai andando por aí. Isso que é legal. Não, cara, vai ser melhor que o Senhor dos Anéis, mano. Vai mesmo. Cara, eu não vi Senhor dos Anéis. Eu vi o parte do terceiro, achei uma merda, cara. Eu não gosto de filme desse jeito. Faz assim, então, se mata, velho. Top agora, mas... Então, bora pro próximo filme. Peraí, o Hobbit solta o raio pelos olhos? O Hobbit tem um martelo que ele enfia no cu dos caras. Não, ele enfia no cu do dragão. Esqueleto recoberto por adamante. Não tem. Tá, então, pra finalizar aqui, todo mundo exaltado com esse filme, vamos ver quem é que tá. Eu tô levando fé no filme, o Edu tá empolgado, o Leonardo tá empolgado, o Manhattan tá empolgado, o Zefra é um viado. Viadinho, filho da puta. Viado. Isso é uma coisa do caralho, cala a boca. Mas a gente tem que ficar anotando isso, cara. Depois que tiver pronto, a gente tem que anotar tudo e ver quando lançar, fazer um bolão assim. Quem acertou mais? Ano passado eu ganhei, hein? Não, no passado não. Só por ter apostado no verde, perde 100 pontos, cara. É, isso aí. Cara, eu já falei o que vai rolar em Homem-Aranha 2. Então eu já tô. Já tá no bolão pra 2 anos. Você vai se fantasiar como mulher do Coringa. Você vai se fazer passar pela mulher do Coringa. Você vai dormir uma noite com o Coringa. Você vai se fantasiar de viado. Entrei na feira da fruta. Então vamos passar pro próximo filme que o Manhattan, um viadinho, não gosta. O Hobbit, cara. É o Hobbit? E eu quero dizer que não, eu botei isso. Deixa eu interromper de novo. Quer dizer que então que o Batman, a volta da morcega, vai ser o filme. É isso. Expectativa, cara. Não tô falando que vai ser o filme. Expectativa. Eu não vou nem ter a alegria de ver o Hobbit na frente do Batman. É isso. É um dia triste pra mim, gente. Eu tenho que tomar um traçado pra melhorar. Peraí, vocês já falaram do Batman, cara, que eu saí fora. Porra! E... presta atenção! Não, esse que é o problema. A gente vai falar que o Batman quer, é melhor que o Hobbit. O Hobbit na frente do Batman? Quer? Eu faço isso pra vocês. É melhor, é melhor. Você fala assim, vamos fazer os cuequinhos verdes chorar, cara. Então, vamos falar de Batman, né? O Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Que é a tradução que ficou no Brasil. Tá uma expectativa grande, né? No Dark Knight, até então, o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de quadrinho considerado, já feito. Só perde pro Homem Coisa da Marvel, que saiu direto pra DVD, que é uma pérola. Foi pro Quarteto Fantástico, de forma. Quarteto Fantástico dos anos 90. Né, mas então tá gerando uma expectativa muito grande, né? Se o pessoal vai entender o diálogo do Bane com o Batman. Né, porque, cara, tiveram que. Eu vi trailer legendado em inglês pra galera entender o que o Bane fala, cara. Não, sério eles, mesmo. Eles relançaram o trailer com o áudio remasterizado, cara. Pra ficar mais claro, assim, o que o Bane fala. Mas, cara, eu achei legal, velho. Eu achei legal essa parada. Foda-se se ninguém não vai entender na primeira. Na segunda, entende. Eu achei legal pra caralho essa porra do. O problema é que no filme não dá pra fazer isso, né? Se tiver muito. Diálogo bem. Não, mas eu acho que as partes. Cara, eu tô achando que isso é uma parada assim, tipo uma jogada do Nolan, de às vezes até fazer as pessoas do entenderem muito certas coisas, pra você rever o filme novamente e entender, cara. Eu achei legal pra caralho. Gostei dessa parada aí, do Bane falar meio enrolado. Porque, cara, na boa. Pô, o cara tem um bagulho tochado. Na cara, velho. Tipo, porra, a máscara. Sei lá, como é que aquele negócio tá embutido na cara. Cara, eu não consigo. O Rato vai falar que nem o Batman o resto do podcast, tá? Cara, é que eu não consigo imaginar um diálogo incrível, cara. Eu penso num diálogo dos dois, eu penso, sei lá, no Bane, do Bane falando lá. E o Batman, quê? Aí vai, não, Batman, você pegou não, aí, você pegou aí o Bane vira pro Batman e faz. O Batman falar. O Batman vai falar. O quê? Não, você pegou as versões de humor, cara. Mas eu achei legal esse negócio do Bane, cara, porque dá um barato assim, mas sei lá, pô, atuação, barato dramático, sei lá, cara, como é que eu posso explicar essa porra, saca? Mas eu acho legal esse negócio do Bane, tipo, no, ele ter inclusive aquela entonação meio britânica, saca? É britânica, assim, e falar meio enrolado, cara, achei muito bom, achei, porra, eu particularmente, eu li na época que saiu A Queda do Morcego até o Liga da Justiça e Batman, tal, que rolava, né, que eu, porra, foi até legal, depois que deu uma quebrada, e eu sempre achei o Bane um personagem legal, cara, apesar de ter surgido do nada, assim, porra, a gente precisa de um cara pra botar o líquido de caipinto no Batman, tá ligado? Isso aqui é pra amolecer pinto, isso aqui é caipinto, é o líquido que você passa na cabeça do pau. E, pô, ele foi um personagem legal, porque eu acredito que o Christopher Nolan, ele não vai seguir exatamente qual é que era o Bane dos quadrinhos, e tão pouco ele vai fazer como ele fez com o Coringa, do Heath Ledger, que apesar de lembrar, assim, os traços psicopatas do personagem dos quadrinhos, é uma outra discussão, mas havemos de convir, não é o Coringa dos quadrinhos. E eu acho que o Bane, cara, vai ser um personagem assim que, porra, Christopher Nolan vai surpreender, porque ele vai pegar todo esse background do Bane, da inteligência, não sei se ele vai usar aquela parada dele ter ficado preso a vida inteira e pelos crimes que os pais cometeram, era esse o motivo, né? Que ele nasceu na prisão, exato, por causa dos crimes que os pais deles cometeram, né, cara? Porque já é um negócio que já gera uma história assim bacana. Mas acho que o Bane, cara, vai ser um bagulho foda. O primeiro filme, o Batman Begins, eu tenho, vou ser xingado agora pra caralho, mas eu tenho como meu preferido entre os dois, entre o Dark Knight e o Batman Begins. Eu prefiro o Batman Begins, até porque tem mais a estética dos quadrinhos e tal. E vendo o trailer do The Dark Knight Rises, cara, eu acho que tá tendo meio que essa volta pro primeiro filme, inclusive com cenas, né, com por exemplo, aquela cena do Bruce Wayne barbudo e tal, tipo, tem um cara conversando com ele na prisão que diz que remete ao primeiro filme e diz que a história do Bane vai ser paralela com o Batman do primeiro filme, com a Liga das Sombras. Cara, puta, esse vai ser o filme do ano. Cara, assim, o... E o Manhattan se contorce! Sim, Edu, que vestiu a sua cuequinha verde antes de começar o podcast. Assim, cara, eu acho que o Nolan vai fazer o que ele fez com relação ao Bane. Ele vai fazer o que ele faz, cara. Ele pega o básico, a essência do personagem, né? Porque, cara, no quadrinho, o Bane, ele tem a profundidade de um Pires. Ele é totalmente raso, óbvio. Tanto que, até onde a gente sabe até agora, o nada do conceito dele no quadrinho vai pro filme. Assim, exceto a questão de ele usar drogas, que nem são pra ele ficar mais forte, seria pra ele aguentar a dor lá, porque ele é todo fodido. O Nemesis perfeito pro Batman. Sim, sim. É, não, ele é o Batman, em todos os sentidos, até no problema de dicção, né? Assim, o Nolan vai fazer exatamente isso que ele faz. Ele vai pegar realmente o conceito do personagem e vai extrapolar isso pra outro sentido. Tanto que ele vai vincular a história com a Liga dos Assassinos e tudo mais. A mesma coisa pra Mulher Gato. Ah, Mulher Gato. E aquela biscate ali, você não vai comer ela hoje, não? Hein? Ah, deixa ela pra lá, essa menina ainda é de nada, não gosta de mulher, gosta mesmo do bato. A piranha lá de roupinha de couro, puta que pariu. Ah, cara, isso vai ser bom. Cara, eu acho essa mulher fantástica. A Anne Hathaway, cara, eu acho que ela vai ter pouco espaço no filme. Ela não vai aparecer muito, com certeza. Com certeza. Mas quando aparecer... Deve ser aquela parada de final, né? Que nem a gente cagando regra do Thanos, assim. É verdade. Não, cara, mas assim, ela provavelmente ela vai ter algum papel, assim, que vai ser essencial, né? E vai ser... É, vai ser isso. Vai ser um papel que vai dar o tom... Tipo do... Não, do... Ah, o último filme foi... Não, vai ser... Vai, cara, só, o Leonardo, tu já continua aí no conceito da Mulher Gato, uhum. Deixa eu só dizer uma parada que eu lembrei antes. Os filmes do Nolan, ele, apesar assim, de ter vilões específicos, né? Tipo, por exemplo, no primeiro é o Espantalho, no segundo é o Coringa e o Duas Caras. Você vê que sempre tem aqueles paralelos com os quadrinhos. Por exemplo, sim, no primeiro tinha o Mr. Sass, que ele tava lá, tal, tinha o Carmine Falcone, no segundo também tinha aqueles seus vilões paralelos. Eu acho que no terceiro, cara, mesmo com a Mulher Gato e tal, que ela vai ter um papel no filme, eu acho que o filme vai ser centrado nessa parada de um contra um, cara. Sim. Batman contra Bane. Certo, quando aparecer a Mulher Gato, vai ficar no 5 contra 1. Não, mas é sério, um contra um. É legal que vai ter finalmente um adversário físico mesmo pro Batman, né? Porque nos outros filmes você não tinha um cara assim que era páreo pra ele, de fato. O mais próximo que teve disso foi ele contra o Ra's al Ghul no primeiro filme. Oh, o Ra's al Ghul era fodão, mano. Sim. Daí no segundo Coringa, obviamente, não saía na mão. No segundo filme, ele só, a verdade é que ele só deu porrada em punguista, né? Porque ele não sai na mão com o Coringa e não sai na mão com duas caras. Tá, mas aí, o que vocês acharam da tagline do pôster, aquele que saiu com o Bane de costas e a máscara do Batman quebrada, a lenda termina? O que vocês acharam daquilo? Será que ele morre? Será que ele fica lembrado? Cara, olha, eu vou cagar uma regra aqui que o nego já cagou aí pela internet, mas que eu acho plausível que se rolasse, eu ia levantar e aplaudir essa porra no final. Eu acho que vai terminar igual o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Só que tirando a parte do Super-Homem, tá ligado? É, ele não vai piscar pra... Não, tipo, ele... Vai ter ninguém piscando pra tela. Não, ele forjando a morte. E criando uma legião. Cara, you're a legend, Mr. Wayne, tá ligado? Tipo, lembra desde o primeiro filme, o que você quer ser? Eu quero ser uma lenda, sacou? Cara, se terminar assim, velho, puto, Christopher Nolan... Tem uma parte no trailer que realmente me deixa pensar que vai, tipo, ter merda. Tipo, é a hora em que o Alfred é a voz da razão, né? Quando o Batman tá se perdendo muito ali. Porra, eu prometi pros teus pais que eu ia cuidar como se tu fosse meu filho. Eu não tô fazendo isso, sabe? Tô deixando tu ir se fuder lá fora, sabe? Tu voltava quase morrendo. Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Ah, tomando. Sabe? Uma parada, uma pegada. Sei lá, essa relação do Batman e do Alfred ficou bem legal nos filmes do Nolan. Sim, sim. Olha, eu vejo esse lance da máscara assim. O Batman vai tomar um cacete do Bane. Isso é inevitável. Não tem que especular, nem falar. Assim, vai quebrar a coluna, vai fazer isso aqui. Inevitável. Ele vai tomar pau de marreta de um agora, jeito agora de outro. Agora o pessoal fala assim, ah, não, porque ele vai quebrar a coluna. Cara, não vai quebrar a coluna. Ele vai quebrar no sentido de... Pra mim, ele vai te quebrar... Deixar fudido, né? Dá um fudido. Deixa o cara, sei lá, 6 meses no hospital, assim, arrebentado, entendeu? Agora tem uma coisa, vocês viram que tem umas cenas onde o Bruce Wayne aparece velho? Velho não, bisalho. A parada que o plot, já, não sei se foi, confirmado, 8 anos. Oito anos depois do The Dark Knight. É, tanto que aparece lá, né, tipo, o Gordon subindo no palanque, ah, o prefeito vai demitir ele. Pô, mas o cara é um herói. Não, ele é herói em tempos de guerra, a gente tá em tempo de paz. Aí meio que dá... É, tipo, na hora que... Tem uma hora, logo no trailer, que o Gordon sobe no palanque, aí um cara fala assim, o cara da polícia, porra, mas ele é um herói. Falando, é, mas em tempos de guerra, tempo de paz. Já dá uma ideia de passagem de tempo, porque, porra, não pode ter entrado em paz tão rápido, né? Gotham tava... Sim. Então, tipo, sei lá, veio aí a mulher gato veio com aquele discurso meio Robin Hood, né? Eu quero dar um senhor, vou pegar seu pinto. Ela pega mesmo, hein? Cuidado. Que você tem muito, não sei o que. Isso aí é meio óbvio, né, cara? Que ela vai virar uma vingadora depois que o Batman dá uma frescalhada. É, nova essa. É um negócio. Se a gente for pensar que o Nolan sempre pega o conceito do personagem e trabalha em cima do conceito, a Mulher Gato sempre teve essa coisa, essa moral meio dúbia, né? De ser meio ladra, mas ser meio heroína. Mas isso é desde os quadrinhos, né, cara? Tipo, exato. Se o Nolan for ser Nolan mesmo, pra fazer a mesma coisa que ele faz com o personagem, ele vai pegar esse conceito básico dela, cara. Entendeu? E isso é, pra mim, isso é bem o que define a Mulher Gato. Cara, eu acho que a Mulher Gato vai ser coadjuvante, ela mal vai aparecer nessa porra. Pra mim, o filme vai ser Bane e Batman, cara. Vai ser esse conflito, essa parada, e vai terminar de forma, puta, fantástica, tipo, fazendo aquela síntese com o que começou no Batman Begins. E puta que pariu, porra, Nolan, faça isso, cara. Se tu fizer isso, vai ser do caralho. Cara, a Mulher Gato, ela vai ser que nem o Espantalho no primeiro filme. Ela vai ser um vilão que é muleta do outro vilão. Assim, ela é escada do... É igual o Carmine Falcone, igual o Sr. Zask. Exato. É, pode ser. Escada outros. É o que eu falei, ele não vai ter um papel muito grande, mas vai ter um papel, seja lá que caralho de asa que for fazer, que vai ser essencial na história. Que vai ser um ponto, assim, de virada na história, alguma coisa do gênero. Só resta saber se o Batman vai comer a Mulher Gato. Será? O Batman sempre foi meio fresco nesses filmes do Nolan. Oi, eu queria preparar ela com o senhor, viu? Tu não quer dar pra mim, não? Não, minha filha, eu não sou disso. Eu sou viado, não sei se você sabe. É, ele é viado, você não sabia dessa, eu não te falei, não? Cala a boca, viado. É, tipo, não, mulher, grana, não, preciso colocar minha roupinha, pular pelos prédios à noite. Cara, a melhor relação que eu vi, assim, Batman, Bruce Wayne, pra mim foi a do desenho dos anos 90 e a da fase do Morrison recente, em que ele realmente vê que ele, como Bruce Wayne, pode fazer bastante coisa também, não só como Batman, entendeu? Não vai ter Robin. Não vai ter Robin. Isso lembra no podcast sobre Capitão América, quando a gente começou a falar que nem alemão. Não vai ter Robin. A gente faz podcast. Não vai ter Robin no filme do Batman. Alguém tem mais algo a dizer sobre isso? Eu tenho. Eu acho que vai ficar alguma coisa em torno do primeiro filme. Com o segundo. Eu tenho a dizer que eu vou acabar com o Batman. Eu quero ver o Bane. Que o Hobbit vai ser melhor. Zephyr vai se foder. Eu quero ver o Bane quebrar a espinha do Batman e os cuequinhas chorarem. Cara, o pior que vai ser foda, né? Esse vai ser o ano dos cuequinhas verdes mimizando, cara, de uma tal forma. Que o Nolan é lindo, é maravilhoso. Cara, mas você já parou pra pensar? Mas o problema é que eu sempre paro pra pensar na maldição do terceiro filme. Tudo bem, mas já parou pra pensar que a gente já tá falando de filmes que vão lá em 2012 que, assim, potencialmente não tem como dar errado. Não, com relação ao... É, cara, porque da última vez a gente falou mais sobre filme que ia lançar, né? Agora a gente tá falando muito sobre sequência, cara. A gente já tem um parâmetro, né? Verdade. Cara, esse filme vai fazer muito dinheiro, velho. Vai ser... Puta que pariu. Se o segundo filme... O segundo filme fez bateu 1 bilhão, bateu, né? Bateu 1 milhão. Cara, esse filme vai bater 1 milhão. Cara, eu quero ver essa porra em IMAX, cara. Eu quero ir pra São Paulo pra ver essa porra em IMAX. Eu moro no fim do mundo, não tem IMAX aqui. Tem IMAX. sexo aqui, mas eu sou pobre, eu sou baixa renda. Pobre é então... puta que pariu, velho. É. Guarda 30 conto aí, vai ver essa porra no IMAX, pô. Cara, 30 conto, tem que ir no shopping com IMAX. Aí você já gasta mais, sei lá, 20, 30 mano. Ah, guarda 60 conto, vai ver essa porra. Vale a pena, aí, experiência inesquecível. Aí eu vou com a namorada, já vai. Ah, não sei. O filme não vai ser todo dublado em corte. O filme vai ser todo filmado em IMAX, pelo menos não. Só sim, não, vai ser todo, cara. Vai ser todo, essa porra é IMAX. Caralho, o Nolan tá gastando uma grana então nessa brincadeira. Não, Missão Impossível 4 agora foi em IMAX. Verdade. É, cara, esse filme vai ser foda. Quem que tá empolgado aí com o Hobbit? Eu. Eles estão dois viados, né? Tá, vamos lá, tá, vai. Vamos pro Hobbit. Não, Edu tá puto que eu botei o Hobbit primeiro. Não, não tô puto, não, cara. Perguntei isso aí. They're taking the Hobbit to Isengard. Cara, mas o Batman vai ser o filme do ano, velho. Mesmo, ele não vai ser ruim, mas mesmo que ele fosse ruim, ele ia ser o filme do ano, cara. Vai ser o filme que mais vai arrecadar, o filme que mais vai dar burburinho. Cara, essa porra desse filme vai passar até no cineminha da escola aqui. Cara, eu quero ver. Cara, só não vai arrecadar mais que Batman Dark Knight se ele for ruim, que tem pouquíssimas possibilidades. Eu quero ver como é que vai começar quando o nego botar mesmo. Você vê, cara, como é uma parada assim, meio que até, não vou dizer inovadora, mas uma ideia legal, porque vocês lembram em 2008, quando iam lançar o The Dark Knight, que foi meio que no começo do ano, que começou aquela porra do viral e tal, que porra, juntou gente, pô, parecia Big Brother, cara, uma galera assim, tipo, se mobilizando pra descobrir pista, pra fazer tudo, e agora eles começaram de leve, assim, bem antes do filme estrear, já tá começando essa parada, cara, vai ter viral, vai, puta, vai ser foda, cara, pô, vai ser a mesma experiência, cara, eu tô lá, cara, eu vou pra São Paulo pra ver no IMAX essa porra. Eu prefiro Vingadores. Ai, caralho, que merda. Podemos passar em diante, senhores? Vamos pro filme dos anõezinhos, vai, bora. Vamos pro filme dos Feira da Fruta, hey, Feira da Fruta. Isso é um assalto, seu filho da puta. Vira a bundinha pra mim, vira, Batman. Viado, bicha. Seu dois bichas. Feira da Fruta. Over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, the pines were roaring on the in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Então, seguindo, chato pra caralho. Seguindo adiante, a gente vai falar agora do Hobbit, que só tem em primeiro lugar porque o Manhattan é uma putinha. Mas então, o Manhattan não gosta de Senhor dos Anéis, não viu Senhor dos Anéis, achou Senhor dos Anéis chato. Quem aqui viu Senhor dos Anéis, leu, sei lá, gosta? Cara, eu vi os três filmes uma única vez, assim, numa maratona, que eu aluguei os DVDs no locador. Achei bacana, mas eu não quero ver de novo, não. Edu, você ficou o quê? Umas 12 horas sentado, não, né? Não, direto, cara. Caralho. O Edu estendida? Consegue fazer essas coisas. Versão estendida? Não, versão normal. Ah, não é pra tanto, né? Eu vi a versão estendida, tudo no mesmo dia. Jesus, que medo. Eu já assisti, cara, umas 300 vezes já. Agora deixa eu perguntar, quem que não gosta do Senhor dos Anéis? Cara, eu não gosto do conceito. Cara, você jogou RPG? Vou quebrar a bunda! lá vem aquela conversinha. Nem eu que gosto de Não é que Tolkien criou. É que todo mundo que gosta de RPG gosta de Senhor dos Anéis, cara. Eu sou um homem das ciências, cara. Eu sou um homem das ciências. Cara, assim, magia, não é que eu não gosto de Senhor dos Anéis. Cara, não é todo mundo que gosta de RPG que gosta de Dungeons and Dragons, o filme. Que é uma bosta. É, porra, aí é foda também. Porra, aí também, caralho. Tipo, pegou lá do fundo da merda do poço, assim, né? Um cara, pote, o anão de Dungeons and Dragons, ele não é um anão, bicho. É, eu acho incrível aquilo. Ele é da altura de todo mundo, porra. Enfim, assim, eu meio que cago, na verdade, pro Senhor dos Anéis. Eu não vi nenhum dos filmes inteiros, eu vi partes deles, assim. Quando começava a ter muito diálogo. Isso que é foda. Fica chato. Então, cara, tu fica torcido, parte pra porrada logo, porra. Aí, se liga, a minha namorada, ela tem um mega... Ela tem um catatal lá de sei lá quantas páginas com os três livros. Cara, eu peguei, ela já falava, ó, que é foda. E minha cara, e ela é meio ansiosa, assim. Ela não tem paciência pra muito lero-lero, né? E ela falava que, cara, ela começava a ler as inscrições. Daí ela começava a avançar. Uma página, duas páginas. E ele falou da mesma coisa. Senhor dos Anéis, cara, dá pra tu avançar umas cinco páginas. Não, falou da mesma coisa. Tipo, ele viu um coelho no horizonte. Ele vai descrever. Mas é assim mesmo. Por isso que eu tô muito mais empolgado com Hobbit. Porque Hobbit é um livro muito mais legal que Senhor dos Anéis, cara. Muito mais legal. Muito mais legal, muito bem, mas... melhor, cara. Tá lá, página menos, né? E que foi o negócio? Não, não é nem por página menos, sabe? É uma aventura mais... Porque, tipo assim, o cara fez o Hobbit porque ele queria realmente escrever, ele criou a história. Aí o Hobbit fez um puta de um sucesso, aí o cara chegou, ó, faz mais um aí dessa parada pra mim, desse universo. Aí o Tolkien, o início do Hobbit, do Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, você percebe isso claramente, cara. É tipo, é a porra do início inteiro, cara. Acho até eles saírem da parte do Tom Bombadil, que é uma das coisas mais chatas que eu já li na minha vida. É uma lapa de merda! É enrolação, cara. Ele tá tentando saber o que ele vai fazer, sabe? E eu particularmente gosto muito do Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel por aquele clima, né, de aventura da galera andando, explorando coisas e tal. Eu acho maneiro. Não que os outros não sejam bons. E o Hobbit é basicamente isso. É aventura, sabe? Aquele filme de road trip, galera andando junto, fazendo merda e tal. Olha, eu achei o trailer empolgante. Achei o trailer muito bom. O trailer, cara, é bem empolgante, cara. É muito bom. É legal que ele procurou manter a mesma estética dos filmes, dos três outros, claro, filmes, né, cara? Pô, isso aí eu achei bem bacana. Amém, porra. Amém, Peter Jackson, amém. Pô, que era o Guilherme Del Toro, que tava escalado pra dirigir antes o filme, né? Sim, sim. Porra, ainda bem que o Peter Jackson, pô, assumiu essa porra. É, mano. Não, tipo, isso na cagada que o Peter Jackson reassumiu, né? Porque ia ser o Guilherme Del Toro, aí, tipo, porque tinha uma cagada lá com a New Line, né? Que ela não tinha pagado o Peter Jackson, tudo que tinha no acordo. Aí o Peter Jackson, tipo, ele tem um carinho pela série e falou, não, mas eu fico, não sei o que e tal. Só que aí ele botou outro diretor. Aí enrolou pra caralho pra começar as filmagens. O Guilherme Del Toro teve que se mudar pra Nova Zelândia, porque querendo ou não é uma produção de longo prazo, né? E você tem que fazer várias filmagens, assim, como toda a equipe se mudou. Aí... então, tipo, ele tava lá, ele já tava morando na Nova Zelândia, ele falou, porra, velho, não vai começar essa porra, eu vou embora, eu tenho outros projetos, eu tenho família, sabe? Aí ele pegou e vazou. Aí o Peter Jackson segurou e disse, não, agora essa merda vai voltar pra mim. Aí, graças a Deus, tá na mão dele, né? Não, ainda bem, pô. Cara, acho que pelo menos a parada, assim, do trailer, que remeteu aos melhores momentos que tiveram dos filmes da trilogia, que é a Terra-média, que, cara, a criação de Tolkien, desculpem aí os fãs de Tolkien, a coisa mais legal que o cara fez foi criar a Terra-média, né, cara, que é aquele negócio fenomenal. Bom, então... Acabou o assunto, eu tô muito empolgado. Como falta assunto quando a gente fala dessa merda? Passa pro próximo filme aí, porra. Só tem esses, caralho. Esse é o último. E o Superman, né? Do ano que vem também, não? Superman é do ano que vem? Acho que não, cara. Tava me perguntando isso também. Mano, o problema é que, tipo, além Superman, de foto de Superman, tipo, só tem foto de bastidor. Não tem, tipo, não tem. Assim, você tem a foto do Russell Crowe de mendigo, Jor-El, né? Você tem pouca coisa pra falar assim. E sei lá, é o Zack Snyder, cara. Ah, Zack Snyder. Ah, eu gosto do Zack Snyder. Eu gosto de Watchmen, tá bom? Vai embora do Américo, filha de uma puta! Eu falo pra você, sempre. A gente vai arrumar briga. O Zack Snyder cabe em alguns filmes. Ele faz algumas coisas bem, outras não. Pro Superman, não sei. Eu já imagino ele, o Superman queimando todo mundo. Cara, eu falo bem da adaptação de Watchmen, o Roberto some. Né? Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é baitola, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Fico mudo, sabe, né, cara? Eu gosto do Edu, o Edu é um grande amigo meu, tipo, mas quando ele fala bem de Watchmen, assim, dói o coração, cara. Não, eu percebi, o Roberto ele ficou quieto, né? Você imagina a pessoa ficando triste, assim, olhando pra baixo. Aquela ok face, né? Olhando assim. Merda, é. Fala isso, vamos aproveitar um momento aí. O Dr. Manhattan, o que o senhor acha da adaptação cinematográfica de Watchmen? É uma merda! Cara, o engraçado é que eu conheci o final de Watchmen pelo filme. Não, o final não, você não conheceu o final de Watchmen pelo filme, cara. Não, você não conheceu. Comecei e começou, cara, mas ó, gostei muito do visual do filme. O cara, não, sim, o visual foi bem muito fiel. Sim, sim. Só que é aquilo, né, cara? Aí o cara cedeu as pressões, né, dos produtores de fazer o... colocar o... Não, cedeu porra nenhuma, ele é maluco daquele jeito mesmo, cara. Não, cara, não é ele possível. Ele tá falando daquele lance do Coruja encher a cara dos Imanzias de porrada, xingando ele, falando que os Imanzias não fazem nada. Não, ele fez exatamente o contrário que o Nolan faz. O Nolan pega a essência e muda tudo. O Zack Snyder pegou o visual e mudou completamente o conteúdo, cara. Tipo, uma não, coisa não, completamente não, final... não, completamente não, tá exagerando. Porque deixa eu falar agora, já tava pronto. O roteiro já tava pronto. Tá falando muito, fala muito. Fala muito, fala muito. Porra, tipo, o cara pega uma coisa que eu fico puto. O cara fala, ah, porque uma lula gigante não ia ficar bacana no filme. Ok, posso concordar com isso, mas o problema não é a lula, cara, é o conceito, sabe? É algo desconhecido, algo de fora. Sei lá, se o Zack Snyder quisesse botar um meteoro gigante, saca? Caindo em Nova York. Mas que o conceito fosse fosse de algo desconhecido, sabe? Peraí, o que você acha de finalizar o podcast antes a gente discutir isso depois? Tá, então a gente vai discutir, gravar, e se ficar bonito a gente joga, porque a gente não grava mais essa merda direito, né? Viu, vagabundo, cafajeste, ordinário, canalha, filho da puta, desgraçado. Então vamos fazer uma despedida pros ouvintes, vamos? Quer todo mundo com uma mensagem final, uma mensagem de paz, de união, mensagem de fim de ano do Área. Feliz ano novo, Batman, Vingadores e os Mercenários, filmes do ano. Alguém mais? Este novo ano que se inicia, quero desejar aos leitores que... Batman é o caralho, Vingadores vai varrer o chão com Batman. Em primeiro lugar, o Batman está em lua de mel com o Robin. Que olha, que foi 2012. Nunca será, nunca. O filme do ano vai ser Os Três Patetas, fato, vai ser o maior desastre que o cinema vai ver nos últimos anos. E para os nossos caros leitores, faça exercício e coma muitas verduras. Ah, e lembre-se, sobrevivendo a 2012, vocês serão sobrevividos a 3 fins do mundo consecutivos. Parabéns a vocês. É verdade. Eu já sobrevivi a uns 15. Não, toda vez que eu bebo muito e acordo no dia seguinte sem lembrar de nada, é o fim do mundo. Parabéns. Toma cachaça, caralho. Ah, só mais uma coisa. Cagaram pro Tintim. Ainda bem. Meu Deus, esquecemos de Tintim. É verdade. Tintim tá com uma bolinha fraca lá fora. Tintim. É mesmo, tá ruim, cara. Caralho. Pode encerrar essa porra que isso vai ser off-topic. Falou, galera. Até o próximo Coisa Cast. The pines were roaring on the height. The winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread. Trees like torches blazed with light. Bom, gravando. Ok, qual vai ser a ordem dos filmes pra falar primeiro só pra... Ah, já botaram uma caralhada de coisa no chat aí, já nem dá pra ver, né? Tá, vamos ficar com a ideia de deixar a nata pro final? Ah, Val, Roberto II, você é o host e você se vira, foda-se. Ah, muito obrigado. Um dedo no cu de todos vocês. Ui. Mais tarde na sala de justiça. Dá um tempinho pra Ana cortar isso. E cortar isso. A merda que eu falei. Não vai cortar não. Porra nenhuma. Você vai deixar pra ver aquela gravação em várzea, né? A Ana vai colocar o bruto e a música e foda-se, né? Não, cara, ela vai dar um. Ela faz direitinho. Sim, então. Peraí. Pô, ela faz direitinho foi sacanagem. Frase solta, foda, né? Frase solta aí. Mais tarde na sala de justiça. Roberto, Roberto. Oi. finaliza que eu falei sobre o Thanos. Finaliza essa conversa aí. Então, galera. Que eu tô falando em cima chato de você. Chato você. É porque você que edita, filho da puta. Exato. Você chegou ao ponto exato. Go on. Tá bom.